eu espero pra te ver, mas me perco em agonia se não encontrar você. Luísa, me deixa sem palavras, precisa, me fere com seu olhar. Dona de si, mas ainda criança, só sei que quando ela dança, meu coração bate mais, bate forte demais. Eu fico assim, Luísa, querendo mais, dona da minha vida, a minha paz. Só teu amor, Luísa, me satisfaz. Com você, amor, sou muito mais. Dias, noites, primavera sem iguais. Pois sem você, meus dias não tem mais luz do sol. Luz do sol, Luísa. Meu amor, luz do sol. Luz do sol precisa. Eu espero pra te ver, mas me perco em agonia se não encontrar você. Luísa, me deixa sem palavras, precisa, me fere com seu olhar. Dona de si, eu vejo uma criança, só sei que quando ela dança, meu coração bate mais, bate forte demais. Eu fico assim, Luísa, querendo mais, dona da minha vida, a minha paz. Só teu amor, Luísa, me satisfaz. Com você, amor, sou muito mais. Dias, noites, primavera sem iguais. Pois sem você, meus dias não.